Deuses Falsos, de Timothy Keller. Introdução: A Fábrica de Ídolos. No mundo, existem mais ídolos que realidades. Friedrich Nietzsche. Uma estranha melancolia. Depois do início da crise econômica global, em meados de 2008, houve uma série trágica de suicídios de pessoas outrora ricas e bem relacionadas. O diretor financeiro interino da Federal Home Loan Mortgage Corporation, empresa de crédito imobiliário também conhecida como Fred Mac, enforcou-se no porão de sua casa. O dirigente executivo do Sheldon Good, uma das maiores empresas de auditoria imobiliária dos Estados Unidos, disparou uma arma contra a própria cabeça ao volante de seu Jaguar vermelho. Um gerente financeiro francês responsável pelo investimento do patrimônio de muitas das famílias reais e importantes da Europa, que perdeu 1,4 bilhão de dólares dos clientes no esquema de pirâmide de Bernard Madoff, cortou os pulsos e morreu em seu escritório da Avenida Madison. Um executivo sênior dinamarquês do banco HSBC enforcou-se dentro do guarda-roupa de sua suíte, cuja diária custava 500 libras, em Knightsbridge, Londres. Quando um executivo do banco Bear Stearns soube que não seria contratado pelo JP Morgan Chase, comprador de sua empresa falida, ingeriu uma overdose de drogas e pulou do 29º andar de seu prédio. Um amigo comentou: "O que aconteceu com o Bear Stearns acabou com ele." Casos como esses tinham uma terrível semelhança com os suicídios após a queda estrepitosa da Bolsa de Valores em 1929. Na década de 1830, quando Alexis de Tocqueville registrou suas famosas observações sobre a América, notou uma estranha melancolia a assombrar os habitantes em meio à abundância. Os americanos acreditavam que a prosperidade poderia saciar-lhes o anseio por felicidade, mas era uma esperança ilusória, porque, acrescentou Tocqueville, as alegrias imperfeitas deste mundo jamais satisfarão o coração humano. Essa estranha melancolia se manifesta de diversas maneiras, mas sempre leva ao mesmo desespero de não encontrar o que se busca. Há uma diferença entre tristeza e desespero. Tristeza é a dor para a qual existem fontes de consolação. Ela resulta da perda de algo bom entre várias coisas, de modo que, se você experimentar um revés profissional, poderá achar consolo na família para atravessar a dor. O desespero, por sua vez, é inconsolável, pois provém da perda de algo essencial. Quando você perde a fonte suprema de seu significado ou esperança, não existe fontes alternativas às quais se voltar, e isso acaba com você. Qual é a causa dessa estranha melancolia que domina nossa sociedade, mesmo em tempo de explosão de atividades frenéticas, e que se converte em desespero absoluto quando a prosperidade diminui? Tocqueville disse que isso é consequência de obter uma alegria imperfeita deste mundo e de edificar toda a vida com base em tal alegria. Essa é a definição de idolatria. Uma cultura repleta de ídolos. Para pessoas contemporâneas, a palavra idolatria remete a imagens de povos primitivos curvados diante de estátuas. O livro bíblico de Atos, no Novo Testamento, contém descrições vívidas de culturas do antigo mundo greco-romano. Cada cidade adorava suas divindades prediletas e construía santuários em torno das imagens delas para adoração. Quando foi para Atenas, Paulo viu uma cidade literalmente repleta de imagens de divindades. O Partenon ateniense dominava a paisagem, mas outras divindades estavam presentes em espaços públicos. Havia Afrodite, a deusa da beleza, Ares, o deus da guerra, Artemis, a deusa da fertilidade e da prosperidade, Hefesto, o deus da arte. Nossa sociedade contemporânea não difere muito dessas antigas. Cada cultura é dominada por um conjunto próprio de ídolos. Cada uma tem o seu sacerdócio, seus totens e rituais. Cada uma tem seus santuários, sejam torres de escritórios, sejam spas e academias de ginásticas, sejam estúdios, sejam estádios, onde sacrifícios devem ser oferecidos com o intuito de alcançar as bênçãos de uma boa vida e evitar desastres. O que são os deuses da beleza, do poder, do dinheiro e da realização, senão as mesmas coisas que assumiram dimensões míticas em nossa vida individual e em nossa sociedade? Talvez não dobremos os joelhos diante da estátua de Afrodite, mas muitas jovens hoje entram em depressão e enfrentam transtornos alimentares por causa de uma preocupação obsessiva com a imagem corporal. Podemos não queimar incenso a Artemis, mas quando o dinheiro e a carreira profissional são elevados a proporções cósmicas, realizamos uma espécie de sacrifício de crianças, negligenciando a família e a comunidade para alcançar posição mais elevada nos negócios e obter mais riqueza e prestígio. Depois que Eliot Spitzer, governador de Nova York, destruiu a carreira por seu envolvimento em um prostíbulo de luxo, David Brooks observou que nossa cultura tem produzido uma categoria de grandes empreendedores com sério desequilíbrio relacionado à posição que ocupam. Eles têm habilidades sociais para relacionamentos verticais, para melhorar sua posição diante de mentores e chefes, mas nenhuma habilidade para criar laços em relacionamentos horizontais com cônjuges, amigos e família. Inúmeros candidatos à presidência dizem concorrer para defender a família, embora passem a vida inteira correndo atrás de campanha, longe da própria família. À medida que os anos passam, chegam à constatação enfadonha de que a grandiosidade que atingiram não basta e que se sentem solitários. Muitos de seus filhos e cônjuges estão distantes deles. Assim, esses líderes buscam curar a ferida, envolvem-se em casos amorosos ou tomam outras medidas desesperadas para remediar o vazio interior. Então, ocorre a desintegração da família ou o escândalo, ou ambos. Eles sacrificaram tudo ao Deus do sucesso, mas não foi suficiente. Na antiguidade, as divindades tinham sede de sangue e eram difíceis de apaziguar, e continuam assim. Ídolos do coração. Seria difícil defender essa ideia de maneira convincente na era da explosão das empresas.com e das bolhas imobiliárias e de ações dos últimos 20 anos. Todavia, o grande fiasco econômico ocorrido entre 2008 e 2009 expôs o que hoje é chamado de cultura da ganância. Muito tempo atrás, Paulo escreveu que a ganância não era um mau comportamento apenas. Ganância é idolatria, escreveu ele. O dinheiro, conforme advertiu, pode assumir atributos divinos, e nossa relação com ele se aproxima então da adoração e da reverência. O dinheiro pode se tornar um vício espiritual, e como todos os vícios, ele esconde de suas vítimas as reais proporções que tem. Corremos mais e maiores riscos de alcançar uma satisfação cada vez menor com o que almejamos até que venha o colapso. Quando começamos a nos recuperar, perguntamos: o que estávamos pensando? Como pudemos ser tão cegos? Acordamos como alguém de ressaca que mal consegue se lembrar da noite anterior. Mas por quê? Por que agimos de maneira tão irracional? Por que perdemos completamente de vista o que é certo? A resposta bíblica é que o coração humano é uma fábrica de ídolos. A maioria das pessoas, quando pensa em ídolos, tem em mente estátuas em sentido literal, ou o próximo astro pop ungido por Simon Cowell. Todavia, embora a adoração tradicional a ídolos ainda ocorra em muitos lugares do mundo, a adoração interna a eles, que ocorre no coração, é universal. Em Ezequiel capítulo 14, versículo 3, Deus diz sobre os anciãos de Israel: Estes homens deram lugar no coração aos seus ídolos. Como nós, os anciãos, devem ter respondido à acusação? Ídolos? Que ídolos? Eu não tenho ídolo nenhum. Deus estava dizendo que o coração humano toma coisas boas, como uma carreira profissional bem-sucedida, o amor, os bens materiais e até a família, e os converte em coisas essenciais. Nosso coração os endeusa como centro de nossa vida, porque conforme pensamos, elas são capazes de nos dar significado e segurança, proteção e realização, se as alcançarmos. O enredo central de O Senhor dos Anéis concentra-se no anel de poder do Senhor das Trevas, Sauron, capaz de corromper qualquer um que tente usá-lo, ainda que sejam boas as suas intenções. O anel é o que o professor Tom Shippey chama de amplificador psíquico, tomando os desejos mais ternos do coração e os ampliando a proporções idolátricas. Alguns personagens bons do livro querem libertar escravos, preservar a terra do seu povo ou impor justo castigo aos malfeitores. São todos objetivos positivos, mas o anel os torna dispostos a qualquer coisa para consegui-los, qualquer coisa mesmo. Ele converte algo bom em um absoluto que subverte qualquer outra lealdade ou valor. O portador do anel torna-se cada vez mais escravizado e viciado nele, pois o ídolo é algo sem o qual não conseguimos viver. Precisamos tê-lo, e por consequência, ele nos leva a infringir regras que honramos, prejudicar outros e até a nós mesmos, a fim de obter esse ídolo. Os ídolos são vícios espirituais que levam ao mal terrível no romance de Tolkien e na vida real. Qualquer coisa pode ser um ídolo. Momentos culturais como o que vivemos nos oferecem uma oportunidade. Hoje, há muita gente mais aberta à advertência bíblica de que o dinheiro pode vir a ser bem mais do que dinheiro. Ele pode se tornar um Deus poderoso a transformar nossa vida e a influenciar a cultura, um ídolo que despedaça o coração de seus adoradores. A má notícia é que estamos de tal forma concentrados no problema da ganância que temos a tendência de vê-lo naquela gente rica logo ali, a ponto de não percebermos a verdade mais fundamental. Qualquer coisa pode ser um ídolo, e tudo tem sido um ídolo. O código moral mais famoso do mundo é o Decálogo, os 10 mandamentos. O primeiro mandamento é: Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses além de mim. Essa ordem leva a uma pergunta natural: o que você quer dizer com outros deuses? Uma resposta aparece de imediato: não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima do céu, nem embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as cultuarás. Isso abrange tudo o que há no mundo. A maioria das pessoas sabe que é possível fazer do dinheiro um Deus. A maioria sabe que é possível fazer do sexo um Deus. No entanto, qualquer coisa na vida pode servir de ídolo, um Deus alternativo, um Deus falso. Há pouco tempo, ouvi o relato de um oficial do exército que buscava a disciplina física e militar de suas tropas de maneira tão excessiva que acabava com o moral dos soldados. Isso gerou um colapso na comunicação em combate e resultou em fatalidades. Conheceu uma mulher que havia experimentado períodos de pobreza na infância. Quando adulta, tornou-se tão ávida por segurança financeira que deixou passar muitos bons relacionamentos em potencial para casar-se com um homem rico que não a amava de verdade. Isso levou ao divórcio prematuro e a todas as dificuldades econômicas que tanto temia. Parece que alguns jogadores do Major League Baseball tomam esteroides e outras drogas não só para jogarem bem, mas para jogarem no nível do Hall da Fama. Por consequência, eles têm o corpo mais debilitado e a reputação mais manchada do que se estivessem dispostos a serem bons e não ótimos. Justo aquilo sobre o que essas pessoas edificavam toda sua felicidade se transformou em pó nas mãos delas porque construíram toda sua felicidade com base nessas coisas. Em cada um dos casos, algo bom entre tantas coisas boas se converteu em algo supremo, a fim de impor exigências que anularam todos os valores concorrentes. Mas os deuses falsos sempre decepcionam, e com frequência, de maneira destrutiva. É errado desejar soldados disciplinados, segurança financeira ou façanha esportiva? De modo algum. Mas essas histórias indicam um erro comum que as pessoas cometem quando ouvem falar no conceito bíblico de idolatria. Achamos que os ídolos são coisas ruins, mas quase nunca isso é verdade. Quanto maior o bem, mais provável é que esperemos dele a satisfação das nossas necessidades e esperanças mais profundas. Qualquer coisa serve de Deus falso, especialmente as melhores coisas da vida. Como criar um Deus? O que é o ídolo? Qualquer coisa mais importante que Deus para você, que domine seu coração e sua imaginação mais do que Deus. Qualquer coisa que você busque a fim de receber o que só Deus pode dar. Qualquer coisa que seja tão central e essencial para a sua vida é um Deus falso. E caso você o perca, sua vida dificilmente parecerá digna de ser vivida. O ídolo tem uma posição de controle em seu coração, a ponto de você ser capaz de investir nele a maior parte de sua paixão e energia, de seus recursos emocionais e financeiros, sem pensar duas vezes. Pode ser família e filhos, pode ser carreira profissional e enriquecimento, ou conquistas e aplausos da crítica, ou manter as aparências e a posição social. Pode ser um relacionamento romântico, a aprovação dos colegas, competência e habilidade, circunstâncias seguras e confortáveis, sua beleza ou seu cérebro, uma grande causa política ou social, sua moralidade e virtude, ou mesmo o sucesso no ministério cristão. Quando seu sentido na vida é consertar a vida de outra pessoa, podemos chamar isso de codependência, mas na verdade, trata-se de idolatria. Ídolo é qualquer coisa que você observe e diga no fundo do coração. Se tiver isso, então sentirei que minha vida faz sentido. Então saberei que tenho valor. Então me sentirei importante e seguro. Há muitas maneiras de escrever esse tipo de relacionamento com algo específico, mas talvez a melhor seja a adoração. Os antigos pagãos não estavam sendo fantasiosos ao representar quase tudo como um deus. Tinham deuses do sexo, do trabalho, da guerra, do dinheiro, da nação, pelo simples fato de que qualquer coisa pode ser um deus a governar e servir de divindade no coração de uma pessoa ou na vida de um povo. Por exemplo, a beleza física é algo agradável, mas se for endeusada e transformada na coisa mais importante da vida de uma pessoa ou cultura, então haverá Afrodite, não apenas a beleza. Existem pessoas e uma cultura inteira, angustiadas o tempo todo por causa de aparência, gastando quantidades excessivas de tempo e dinheiro com isso e avaliando o caráter com base na aparência, uma prática bastante tola. Se qualquer coisa torna-se mais fundamental do que Deus para sua felicidade, sentido na vida e identidade, então essa coisa é um ídolo. O conceito bíblico de idolatria é uma ideia extremamente sofisticada, integrando as categorias intelectual, psicológica, social, cultural e espiritual. Há ídolos pessoais como o amor romântico e a família, ou o dinheiro, o poder e a conquista, ou o acesso a determinados círculos sociais, ou a dependência emocional de outras pessoas em relação a você, ou a saúde, o preparo físico e a beleza física. Muitos se voltam para essas coisas em busca da esperança, do sentido e da realização que só Deus pode dar. Há ídolos culturais como o poder militar, o progresso tecnológico e a prosperidade econômica. Os ídolos das sociedades tradicionais envolvem família, trabalho duro, obrigações e virtude moral, ao passo que nas culturas ocidentais, eles são a liberdade individual, o autoconhecimento, a riqueza pessoal e a realização. Todas essas coisas boas podem adquirir dimensão e força desproporcionais na sociedade, e de fato é o que acontece. Prometem-nos segurança, paz e felicidade, desde que nossa vida se fundamente nelas. Também pode haver ídolos intelectuais, com frequência chamados de ideologias. Por exemplo, os intelectuais europeus do fim do século XIX e início do século XX tornaram-se convencidos, em grande medida, acerca da visão de Rousseau da bondade inata à natureza humana e de que todos os nossos problemas sociais eram o resultado de educação e socialização deficientes. A Segunda Guerra Mundial destruiu essa ilusão. Beatrice Webb, a quem muitos consideram a arquiteta do estado de bem-estar social da moderna Grã-Bretanha, escreveu: "Em algum lugar do meu diário, 1890, escrevi: apostei tudo na bondade essencial da natureza humana. Agora, 35 anos depois, percebo quão permanentes são os impulsos e instintos perversos no homem, quão pouco se pode esperar a mudança de algum deles, por exemplo, a atração da riqueza e do poder, por meio de qualquer alteração no mecanismo. Não há quantidade de conhecimento ou ciência que seja útil, a menos que sejamos capazes de refrear o impulso ruim." Em 1920, no livro Outline of History, A.G. Wells elogiou a crença no progresso humano. Em 1933, em The Shape of Things to Come, assustado com o egoísmo e a violência das nações europeias, Wells acredita que a única esperança era os intelectuais assumirem o controle e implementarem um programa educacional compulsório, enfatizando a paz, a justiça e a equidade. Em Uma Mente Sem Forças, ele escreveu: "O Homo sapiens, como tem gostado de chamar a si próprio, exauriu-se." O que aconteceu com Wells e com Webb? Ambos tomaram uma verdade parcial e a transformaram em verdade universal, segundo a qual tudo podia ser explicado e aperfeiçoado. Apostar tudo na bondade humana consistia em colocá-la no lugar de Deus. Também há ídolos, valores absolutos e negociáveis em todo o campo vocacional. No mundo dos negócios, a expressão do eu é suprimida pelo valor supremo, o lucro. No mundo da arte, entretanto, ocorre o contrário. Tudo é sacrificado à expressão do eu, e isso se faz em nome da redenção. Acredita-se que a raça humana necessita disso acima de tudo. Os ídolos estão em toda parte. Ame, confie e obedeça. A Bíblia usa três metáforas básicas para descrever como as pessoas se relacionam com os ídolos em seu coração. Elas amam os ídolos, confiam neles e lhes obedecem. As Escrituras às vezes falam de ídolos usando uma metáfora conjugal. Deus deveria ser nosso verdadeiro cônjuge, mas quando desejamos outras coisas mais do que Deus e nelas nos deleitamos mais do que em Deus, cometemos adultério espiritual. O romance e o sucesso podem tornar-se falsos amantes que prometem fazer com que nos sintamos amados e valorizados. Os ídolos conquistam nossa imaginação e podemos identificá-los ao observar nossos devaneios. O que gostamos de imaginar? Quais são nossos sonhos favoritos? Voltamos-nos para nossos ídolos para que nos amem, deem-nos valor e um senso de beleza, importância e mérito. A Bíblia costuma falar dos ídolos por meio da metáfora da religião. Deus deveria ser nosso verdadeiro Salvador, mas recorremos à realização pessoal ou à prosperidade financeira para obtermos a segurança de que precisamos. Os ídolos dão a impressão de que estamos no controle e podemos identificá-los ao observar os nossos pesadelos. O que mais tememos? O que, se perdermos, tornaria a vida indigna de ser vivida? Fazemos sacrifícios com o intuito de apaziguar e agradar nossos deuses, crendo que eles nos protegerão. Voltamos-nos para nossos ídolos a fim de que nos forneçam um senso de confiança e segurança. A Bíblia também fala de ídolos ao usar uma metáfora política. Deus deveria ser nosso único Senhor e Mestre, mas o que quer que amemos e no que quer que confiemos, a isso também serviremos. Qualquer coisa que se torne mais importante e inegociável do que Deus para nós, torna-se um ídolo a nos escravizar. Nesse paradigma, podemos identificar os ídolos ao observar nossas emoções mais persistentes. O que nos deixa irados, ansiosos ou desesperançados de forma descontrolada? O que nos atormenta como uma culpa da qual não conseguimos nos livrar? Os ídolos nos dominam, uma vez que sentimos a necessidade de tê-los a fim de que a vida faça sentido. O que nos controla é nosso Senhor. A pessoa que busca poder é controlada pelo poder. A pessoa que busca aceitação é controlada por quem ela deseja agradar. Não controlamos a nós mesmos, somos controlados pelo Senhor da nossa vida. O que muita gente chama de problemas psicológicos são simples questões de idolatria. Perfeccionismo, alcoolismo, indecisão crônica, a necessidade de controlar a vida alheia, tudo isso origina-se do processo de tornar coisas boas em ídolos que depois nos consomem à medida que tentamos apaziguá-los. Os ídolos dominam a nossa vida. A oportunidade do desencantamento. Conforme estudamos, há grande diferença entre tristeza e desespero, uma vez que o desespero é a tristeza insuportável. Na maioria dos casos, a diferença entre os dois é a idolatria. Um homem de negócios coreano se matou depois de perder a maior parte de um investimento de 370 milhões de dólares. Quando o índice da bolsa de valores do país caiu abaixo de 1.000, ele parou de comer e se entregou a uma bebedeira durante dias até resolver se matar, a esposa relatou à polícia. No meio da grande crise financeira entre 2008 e 2009, ouvi um homem chamado Bill contar que havia se tornado cristão 3 anos antes e que sua segurança suprema se transferira do dinheiro para seu relacionamento com Deus por meio de Cristo. Se a atual dissolução econômica tivesse ocorrido há mais de 3 anos, bem, não sei se teria conseguido encará-la ou como faria para seguir em frente. Hoje, posso lhe dizer com toda sinceridade que nunca estive mais feliz em minha vida. Embora pensemos que vivemos em um mundo secular, os ídolos, deuses resplandecentes de nossa era, mantêm o direito de propriedade da confiança funcional no nosso coração. Com a economia global em grande confusão, muitos ídolos que temos adorado há anos ruíram à nossa volta. Essa é uma excelente oportunidade. Experimentamos por breves instantes um desencantamento. Nas histórias antigas, isso significava que o feitiço lançado pela bruxa má havia se quebrado e surgido uma oportunidade de fuga. Momentos como esse chegam a nós, indivíduos, quando alguma grande iniciativa, busca ou pessoa em quem edificamos nossa esperança deixa de cumprir o que pensávamos que tinham prometido. Raramente, essas oportunidades sobrevêm a uma sociedade inteira. O caminho a seguir para superar o desespero consiste em discernir os ídolos do nosso coração e da nossa cultura. Mas isso não será o suficiente. O único modo de nos libertarmos da influência destrutiva dos deuses falsos é nos voltarmos para o Deus verdadeiro, o Deus vivo, que se revelou tanto no Monte Sinai quanto na cruz. É o único Senhor que, quando encontrado, pode de fato satisfazê-lo. E caso você falhe, ele pode de fato lhe perdoar.